Ele é Deus. Big Bill, agora. One face. Com FLG. Tem gente que ainda não sabe que nosso Deus é um Deus que tudo pode, que nada pode se comparar ao seu infinito poder. Tem muita gente que ainda não sabe que o nosso Deus é um Deus de milagre, que fez a terra tremer, abriu o mar e fez quando o sol nascer. Ele tudo pode mudar, trazer a existência o que não existe. Ele comanda batalhas, ele ganha. Pode mover montanhas, mas para os céticos milagres são coisas estranhas. Incrédulos sem reverência, que buscam razão na ciência e desconhecem o Criador, a sua onipotência. Desprezam sua excelência. Ao homem ele deu a inteligência pra cantar, pra falar, proclamar, pra dizer: não se cale, ou as pedras falarão por você. Ele disse: haja luz e ao caos sem cessar. Ele reina sobre a terra e sobre as águas do mar. Ele é Deus, fez o sol, fez a lua. Ele é Deus, ele salva, ele cura. Ele é Deus, te dá o fôlego de vida. Então diga, Deus de maravilha. Ele tudo pode mudar, trazer a existência. Yeah.